arrepia, dá vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa arrepia, dá vontade de cantar. Quando eu cruzo com ela, lembro os tempos de menino, brincadeira de casinha. Ai, ai, ai, Mariazinha. Quando eu cruzo com ela, lembro os tempos de menino, brincadeira de casinha. Ai, ai, ai, Mariazinha. Abre a porta, coração. Ai, coração. Quero cantar, quero cantar. Desaguar. Abre a porta, coração. Ai, coração. Quero cantar, quero cantar. Oh, oh, oh. Um beija-flor, quer ver a flor. Ah, e no teu corpo eu quero desaguar. Dá vontade de cantar. Ai Maria, ai Maria, quando passa arrepia, dá vontade de cantar. O seu corpo é dourado, bronzeado pelo sol. Ai, ai, ai, Mariazinha, é por debaixo do lençol. O seu corpo é dourado, bronzeado pelo sol. Ai, ai, ai, Mariazinha, é por debaixo do lençol. Abre a porta, coração. Ai, coração. Quero cantar, quero cantar. Oh, oh, oh. Um beija-flor, quer ver a flor. Ah, e no teu corpo eu quero desaguar. Abre a porta, coração. Dá vontade de cantar. Ai Maria, Maria, ai Maria, quando passa arrepia, dá vontade de cantar. Ai Maria, Maria, ai Maria, quando passa arrepia, dá vontade de cantar. Ai Maria, Maria, ai Maria, quando passa arrepia, dá vontade de cantar.